Não, mano. Tá todo mundo me zoando. Eu não consigo mais andar na rua. Não consigo conversar com ninguém no WhatsApp mais. Eu vou dar lero nas mina. Fica me zombando, falando que eu sou cegueta do pau. Não, não tá certo isso. Não, não tá certo. Eu, infelizmente, vou ter que pagar uma prostituta. Hoje eu vou fazer sexo, vou meter até virar pai. Dessa vez ela não escapa, vou pegar até por trás. Meu pinto, pinto, vai entrar no buraco da vagina ou no bueiro lá atrás. Dessa vez não é no bigode. Eu cheguei nele, vou, sentei o cacete, deixei ela de leite. Não vai dar uma merda. Hoje a transa vai ser boa, não vai ter mais falha. Vou fazer o meu titã penetrar a muralha. Última vez meu pinto ficou tipo latinha gami. Perdido no limbo do umbigo, fiquei de pipinambi. Mas hoje vai ser mais lindo, eu já bolei meu plano. Abaixo a calça, puxa a lupa, investigo o campo. O One Piece não me escapa, já estudei o mapa. O tesouro dos piratas, vou achar caçapa. Não quero problema, não vai dar mais treta. Vou fundir com a tua buceta, nós vai virar o cocheta. Não que eu queira transar com um homem. Dessa vez não é no bigode. Eu cheguei nele, vou! Sentei o cacete, deixei ela de leite. Peguei meu celular na procura de uma puta que parecesse a minha casa. O meu pau no modo de dança atacar. Eu disquei os números e liguei para sua casa. Cada prostituta era mais feia que a outra. Todas eram feias, parecia uma Minitrix. Não achei a Buma, mas a bunda era absurda. Parecia a Tatooine, perfeita pro Babi Dix. Acompanhante de lixo me custou 10 reais. Me sinto dente contra criaturas infernais. Testemunhais, a caridade que eu faço. A louca Sandra se prepara pro homem de aço. Dessa vez não é no bigode. Eu cheguei nele, vou, sentei o cacete.